tamo no Guamá, tamo no setor. E a gente começa assim, ó. Alô, DJ Rebelde! DJ Rebelde! Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. É a primeira do Rebelde, você vai chegando e vai dançando na quadra da prefeita. Aniversário do Pison, do David. Have you ever been reckless in your DJ bed? Rebelde. And so lonely that your eyes became DJ Rebelde. Professor Kleber, da Mega Gente, Fabinho Ferraz. Hoje, pra gente, é o aniversário do Pison e do DJ David. Obrigado, hein? Here I go again. DJ Rebelde Saudade. Falling in love again. Fala, meu parceiro Dorivaldo. Love is like a dream. Você é patrozinho. Bora agora da prefeita. Rebelde. Meu amigo Gerazinho. E companhia do seu grande amor. Valeu, Gerazinho. Bora, Leca. Olha o professor Samir. Will I love you? I will always. Will grande amigo Júnior. By me. O rei do camarão graú. Quando chega esse camarão lá em casa, bom. Fala, Júnior! Bora pra cima! Abraçar meu grande amigo João aí do Frangão House, também da gente, sempre do apoio. Vai lá, Rose! Bora pra cima! Bora, Guamã! Bora, prefeita! O maestro da saudade chegou, DJ Rebelde, da meu ar. Vem com saudade. Ele é a primeira dama, bora, nego. DJ Sandro Safadão. Quarentão na patroa também hoje. Pronto, junto e misturado. Bora, nego. E vai pra cima. Went wrong with our love Chega pra saga, muito carinho, meu grande amigo Socorro. O homem lá da minha cidade, cidade de Gurupá. Está em Belém do Pará hoje, aqui em Belém. Obrigado, Socorro. E companhia do seu grande amor e meu amigo Rafael, o gordo do Lourdes. Valino! Rebelde na sequência. Amiga Cris Eventos, é Auto Marcador, tá de volta. Fala, Nicole. Amanhã, domingão, tem outeiro. I'm walking in the rain. Tears are falling, I feel the pain. Wishing you were here by me. Amanhã, domingo, nossa primeira parada é no Marizia. O encontro dos maestros, DJ Toninho, DJ Rebelde, no Marizia e eu quero... Olá, meus amantes! Bora! E vai pra cima, Brasil! É o maestro, é? É o maestro, é? O amigo Ricardo também com a gente. Fica à vontade, Ricardo. DJ Rebelde. Que a gente deixa aqui abraçar as meninas na fuga. Só aqui do nosso ladinho, obrigado a vocês, meninas. Fica à vontade. Bora, sozinha! Bora! E aí, caminho da lancha! Rafaela Rodrigues, sempre. You know I need your love. E aí, Davi? You got that hold over me. Conhece o galo? Long as I got your love. Hoje o galo tava me ligando cedo. Agora a galo tava lá no aniversário da mãezona. You share my life. I had no doubt in my mind. Vamos lá! And it's been you, woman, right down the line. I know how much I lean on you. Only you can see the changes that I've been through. I've left a mark on me. You've been as constant as a northern star, the brightest light that shines. It's been you, woman, right down. Os amantes da saudade, os amantes pela dança, esse sim é a original. E os amantes da saudade, hoje fazendo uma surpresa para aniversariante do dia, minha grande amiga Laca, alô Laca Fanática. Parabéns pra você, Leca. Muitos anos de vida. Que Deus esteja sempre com você, Leca. Minha Lecona. Sempre. Leca Fanática. Dos amantes da saudade. A nossa morena retrô. Tá no beijo hoje. Parabéns, Leca. Surpresa. do Omega Zinho dos Potentes. Abração carinhoso do Rebelde. Valeu, Band. Fala, paizão, Dedé com Souza. Oh, glória. E aí, Doris? Tudo tranquilo? E aí, filé de borboleta? DJ Rebelde Saudade, Rebelde Saudade. Rafinha Divulgações, fazendo a mídia dos melhores eventos de Belém. Ele é Mi. E aí, Mi? Na correria. Na correria. Vamos lá! Bora, prefeito! Bora chegar right down the line. DJ Rebelde! Vai dançando e recordando com o maestro! O maestro da saudade! Que fale comigo e me dê atenção. Bora, Fábio da Pedreira! Alguém que me ensine o caminho, quando estou errado e qual a direção. Preciso alguém que me abrace. Bora, leva! Quando faz frio e me dê calor. Bora, chega junto! Alguém que me diga baixinho, com carinho, palavras de amor. E aí, meu amor? Amor, amor, amor, amor. Minha amiga Paula da Selfie e a Luane também com a gente. As minhas que estavam junto com o Remédio no aniversário da mãezona. Alô, minha charcuda! O que será de mim, amor, amor? Sem fim na minha vida. Vai pra cima! O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Procuro alguém que me ajude a realizar os sonhos que sonhei. Alguém que me faça esquecer os enganos da vida, porque já passei. Preciso de alguém que me faça acreditar na felicidade. Alguém que cante comigo à noitinha canções sem idade. Amor, amor, amor, amor, eu ando tão perdida. O que será de mim, amor, amor, sem ti na minha vida? Amor, amor, amor, amor, eu ando tão perdida. O que será de mim, amor, amor? DJ Rebelde! O maestro da saudade. What's that playing on the radio? Why do I start swaying too? Bora, prefeito! I have never heard that song before. Meu parceiro Serginho já passando a visão que hoje domingo vem o nosso 0 e 200. Hoje domingão vem o DJ Arthurzinho, DJ Naldo Júnior, DJ Rebelde e o DJ Michel aqui na quadra. Hoje domingão, 0800 da quadra. Você não paga pra entrar em a forra do Serginho. E detalhe, gente, 5 de Juga, puro mal de bom, R$20 da quadra. Amanhã domingo, hein? Então vem curtir com a gente amanhã. DJ Rebelde. E segunda de Ilha Bela. Segunda eu vou pegar meu barco. É advogado. Verdade, nego, verdade. Meninos com a gente. Valeu, Eldon! Rebelde vai tocando na quadra da prefeita. Bora, sabadão! Flamengo! O Fabrício do Amor, ele e o Ivan, o Fabrício. DJ Rebelde, pra não parar de dançar na quadra. Vamos lá. I'm walking the streets again. Professor Samir! They don't hold all our love. I can see in your lonely eyes. Cause I'm not waiting for a secret. I don't want to hear a lie. Boa noite. Don't want to promise of tomorrow. Give me your heart tonight. E vai pra cima! To your just not settling down. Valeu! É quatro casal pra dançar. It's something I don't wanna miss. And I follow. Um dia eu aprendo, meu irmão. Believing I don't wanna keep. Cause I'm not crying without a reason. I'm not asking what is right. Just like the change another season. Ei, Ricardo Show! Aqui é a Vampira, bebê. É você que é o pretinho da saudade, é? Olha, eu já quero teu corpo, hein, gato? Meu parceiro Ricardo Show, sempre na boa, obrigado. DJ Nego Saudade e os talibãs da pedreira, sempre com a gente. Alô, Nego! Jaque Brito, anjo da Bora, professor, vai parada. Quero ir contigo, mas guardei meu. Bora, professor Kleber. Correr ao teu encontro, ser a tua paixão. Essa é a cara do Guamá. Eu quero, eu quero, quero ser só tua. Ser tua, ser tua. Garçom Canarinho. Nessa época nadava no dinheiro, Canarinho. Eu quero, eu quero, quero ser só tua. Eu quero, eu quero, quero ser só tua. Ser tua, ser tua. Para toda a vida, perder-me em teus braços para a vida inteira. Eu quero, quero, quero ser só tua. energia. Eu quero, eu quero, quero ser só tua. Ser tua, ser tua para toda a vida. Perder-me em teus braços para a vida inteira. Eu quero, eu quero, quero ser só tua. Eu quero, eu quero, quero ser só tua. Ser tua, ser tua para toda a vida. Perder-me em teus braços para a vida inteira. Eu quero, eu quero, quero ser só tua. Quero agradecer meu amigo Socorro, lá da cidade de Gurupá, minha cidade do coração, na minha terra natal. Está com a gente hoje aqui na Guarda da Prefeita. Obrigado, Socorro. Fique à vontade. Eu quero, eu quero. Oi. Don't you ever want to be set free? If you're not certain, your future lies with me. Olha a sequência! I let you go, girl. I will tell you how it is. What? It's your life. Wait, wait, till you fall. Now I won't stop you from leaving, cause I know the way to keep you would be to let you go. Bora, Gabinho! And I will let you win a thousand years of more. DJ Rebelde. It's enough. Wait, wait, too far. Amiga Geleia e a Silvia. Primeira vez aqui na Guarda da Prefeita. Obrigado, Geleia. Para curtir. DJ Rebelde. Bora, Mandinha. You know, my darling, I need you here with me. But only to stay because it's where you want to be. Cause I'll be there to wait a thousand years or more. It's enough, wait, too far. There's a flame of desire for your charm. Love that will burn until you're back in my arms. We know, my darling, I need you here with me. To stay because it's where you want to be. Cause I'll be there to wait a thousand years or more. It's a love worth waiting for. DJ Rebelde. Já tem o Wagner do Franginha. Pensando en tu amor, te quise, no voy a negar que todo giraba a tu alrededor. ¡Viaje! Cuando tu voz no escuchaba y el día pasaba sin verte llegar, todas las cosas callaban y solo me hablaban para recordar esos momentos contigo de amor y cariño que no volverán. Pega no fone, no va pegando microfone. Contigo de amor y cariño que no volverán. Y ahí, guamá. Y hoy tengo que olvidar lo que sufrí por ti. No debo recordar. ¿Para qué recordar? Si seguiré. Aniversario de Alecona, parabéns, Legal. Porque no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños. Quiero buscar y encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño. Por isso que eu gosto do meu bairro do Guamá. Porque aqui não tem frescura pra tocar, não. Não creas que vou passar o el resto de vida pensando en tu amor. ¡Para Fabricio! Quise, no voy a negar que todo giraba a tu alrededor. ¡Rodrigo! Yo tengo que olvidar. ¡Hola, Jumil! Lo que sufrí por ti. Lo que tanto sufrí. No debo recordar. ¿Para qué recordar? Si seguiré sin ti. Porque no quiero un amor que me dio su aniversario de patrón, ¿sí, amigo? Mentiras y engaños. Quiero buscar por tu acuerdo que me enseñó a olvidar que tu amor me hizo dar. ¡Para encima! Porque no quiero un amor DJ que me dio su dolor con mentiras y engaños. Quiero buscar, encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño. Que tu amor me hizo daño. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Chegamos! Aqui! Now the time has come to say goodbye. But I don't want. Grande amigo Galo, ele é a Lene. Lene presentes. Empresária Lene. Olha, empresária. É por tua conta. Vamos lá. Bola, bola. E aí, Zuzé. Perdona-me. Say goodbye, but I don't want to see you stop to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Amigo Valdemir, o homem da saúde da Mega Gente. Obrigado, Valdemir. Recordando, vai. Vai recordando da prefeita. Agenda do Rebelde para amanhã, domingo. A nossa primeira parada é lá no Marizinha, lá em Outeiro. Chegue cedo, começando meio-dia, o Rebelde lá em Outeiro. Lá no Marizinha. Depois tem Toque Show. Antiga Via Show. E fechando, aqui na Guarda da Prefeita, a nossa domingueira com o maestro. Love is as high as a bird in the sky, and I need you. My love's gonna last till the day that I die, for I need you. I never say no to the love that I know, making me feel so happy inside. I have an idea. dançar, meu amigo DJ Edilson. O homem do Edilson. O helicóptero da saudade. E do bagulho do... O homem do helicóptero. Comitiva, lá no Mega Dilson, da gente do Brasil. Vai, Rebel, vai, vai, Rebel, vai. Um, dois, três, vai. Acho que sem DJ Rebelde, shouldn't stay anymore. It's been so long since I've had you. E aí, prefeito? Alô, DJ Rebelde! O maestro da saudade. Ah, rebelde, os amantes da saudade. Fazendo o Fabinho Show. E aí, Fabinho? E a primeira dama com a gente, valeu! Vai, neguinho do bagaço! Vai! Vai! Rebelde! She's a model and she's looking good. Vai! Aniversário do garoto David. She plays hard to get, she smiles from time to time. Alô, Piju! It only takes a camera to change her mind. Bora, Fábio da Pedreira! Meu parceiro Evandro, lá do Marajó, chegando com a gente. Alô, Evandro! Abração carinhoso do Rebelde! Rebelde! O homem do jumento da saudade! Marajó! O jumento da saudade do Marajó! Thank you. says I want to meet her again. Bora ver essa mixagem aqui, peraí. Bora ver essa mixagem aqui. E aí, Guamã? Te passa por ser tão boa, lá até te perdoe. Te sortir de lá, se disse que tu la vi. Mas quando você está lá, bora, galo! Se disse tão refri, por chercher a bufer. Socorrinho lá do Marajó de da Valor, lá de Gurupá. Vai, Socorrinho. Meu amigo Lazico e o Boca na área, Boca! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O maestro da saudade. Seus 40 hoje, parabéns, patroa Ana. Muitos anos de vida. É por tua conta, nego, não adianta. Alô, Sami! No ritmo da high time. It is time for love. Cadê empresária média? I'm in for crime. I have plenty of. I'm ready for romancing. Girl, I have a lot in store. Come on, little darling, tell me what you're waiting for. Adesinha. It is high time. Lá no beijo hoje. It is time for love. Cadê o bolo, né? Acabaram com o bolo. I'm in for prime. I have plenty of. também com a gente. Vamos na prefeita no Guamá. It is high time. It is time for love. I'm in good prime. I have plenty of. Vai pra cima! Vai, Maxi! Toda a família Boca tá com a gente hoje na pré-venda. Abração você. Vai. Just a wee bit. That is my delight. I must get it. Feel dynamite. Already for romancing, y'all have a lot in store. I'm a little darling, tell me what you're waiting for. Bate contigo! Bora, Jusa, bora! Tá ficando velho. Just a wee bit. That is my delight. Se catricure. What are we fighting for? Vai! I must get it. Olá, professor Samir! Just a little bit of love. Little bit of love. Just a little bit of love. Ritmo da Lambada. Acima que tu tá no Guamá, tu tá na prefeita. Vai! Galego, meu irmão! E aí? Toda a galera da João de Deus com a gente, Brasil! Bora pra cima! Mes amis, ça qui cabanque, avec il a dans tout complet, dans les belles plages, dans les soleils, en vérité, ça sent merveille. Allez, c'est ça. Meu amigo Lazigo e toda a família Boca. Aí, Lazigo! Tudo certo, hein, Socorro? Bora, Socorro! Sua esposa Jaqueta. Alô, Jaqueta. Júnior do Camarão Graúdo. Ele, o Torinho. O Júnior já fazendo o Pix pro Rebelde. Obrigado, Júnior, meu irmão. É com a do Pix, hein. É com a do Pix. Não vou nem olhar esse beat. Bonita festa, mais do que comentada, mais do que divulgada, mais do que convidada. Eu falei pro Pisão, Pisão, não te agonia, meu irmão. Não te agonia não, que Deus ele tá olhando pela gente e ele sabe de tudo. Só ele, meu irmão. O Rebelde, isso mostra o quanto a força da comunidade. Não precisa vir de fora mostrar que é forte. Basta ser daqui de dentro aí. Força do Jay David e do Lucas Pisontra fazendo essa festa maravilhosa aí. Sucesso, papai! Bora, mãe! Falou tudo, Ré. Foi, mãe. Foi, mãe. Foi, mãe. Por isso que eu não trago esse bairro por nada, mano. Vamos lá! Aí, mamão, e farofa. Bora, farofa! A hora que você quiser, meu patrão. Vamos à disposição de todos. Levar o Rebelde lá do Marajó. Meu patrão Evandro, o homem do Marajó, saudade. Festa bonita, né? Não quer mais fazer pix, não. Oh, agora! Cego amado. Cego amado. Bora pra cima! Meu amigo DJ Rebelde, você é o maestro da saudade. Toca aquela sequência apaixonada da saudade que eu quero bailar, eu e minha veia no salão. Dale, Rebelde. Aquela saudade. Aquela saudade que vocês não valoram. Pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Para encher o salão agora! Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. É tarde! Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Alô, Serginho! Hoje domingão tem prefeito! Sei que ficou no seu quarto. Vamos lá! Pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Toda a galera do bar do Valdo dando apoio hoje, né? Aí, vida boa! Fala, Valdo, fala, Pita! Fala, Davi! Pra cima! Sentirá que eu posso Esquecendo, gente, que aqui atrás temos o Tino Agosto. Você que tá tomando uma cerveja estupidamente gelada, que me avise, será de gosto. Uma chapa mista, só não chega aqui atrás. Tudo bom? Bora, minhas belas! E as férias! Bora, Grisela Zé, bora, Melri! Pra cima! Tarde demais. Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Parabéns, Luca Bijô! Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. Vou pra cima, meu irmão. Não havia com o que se preocupar. Vai! O futuro era o presente. DJ Rebelde! Todo dia era maior nosso prazer de viver cada segundo. Você era quase eu e eu você, e nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração, que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor. Só vai diando uma Cris. Muitas marcas ficaram em você. Alô, Cris, é vindo. E se agora o destino que ele voltou separa, não importa. Eu te falei, nada vai. Não fica assim que ele vai voltar. E se um dia você ou eu achar alguém, e aí, Zabá? Nos faça sentir uma nova paixão. Bora aí, alô. A paixão acabe, o amor não morre, não. Bora, meu garoto. Fala, meu parceiro Ricardo, lá dos Talibãs, obrigado, meu parceiro. Os potentes, junto e misturado. DJ Rebelde. Nós vivemos muito além da emoção. Pode crer. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração, que o tempo não... DJ Wellington Frangeira na área. Que ninguém apaga. Já já vai comandar as emoções. Quantas marcas ficaram em você e em mim. Vai! E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acabe, o amor não morre, não. Paixão acaba, mas o amor não morre. Quantas luas eu vi passar, quantos dias eu vi nascer. Deixa eu abraçar minha amiga Débora. Quanto a Kelly, lá do Rio de Janeiro, está com a gente. O David. Você que e toda a família. Sonhei que toda a vida eu esperei. Família Pitbull 98. Pega a gente. Minha amiga Lisandra. E também a Cris. Obrigado, amor. Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Guardou um te amo com letras gigantes no meu coração. Minha vizinha séria, eu quero teu amor. Hoje prestigiando o trabalho do seu maestro. Eu deixo minha vida junto com a minha esposa Jaque Brito contigo. Saiu da toca, né? Assim, mais perto de mim. Amém, Senhor. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Olha, tia Lupita. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. Vamos da agenda do Rebelde amanhã, domingão. A gente começa lá em Outeiro, lá no Marizia. O encontro dos dois maestros, do Rebelde Toninho, lá no Marizia. Depois tem Toque Show, Antiga Via Show. E depois tem Quadra da Prefeita, é domingueiro, quadra. Esse amor que chegou pra ficar. Segunda, a gente começa lá no Reserva Parque, lá em Marituba. Depois a gente chega na, no Palácio dos Bares. Depois tem Ilha Bela. E fechando no Bar do Chico, lá no Pirigui da Guara. Eu deixo minha vida. Agenda do Rebelde. Terça-feira, pureza. Quarta, Cardoso. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. E aí, réu, a nossa Jacuda! Tira essa paixão da cabeça. Alô, Nandinha! Tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Charcudas do Guamá. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. Um, dois, três. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Como nunca fiz. Perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sei juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Tu faz de tudo mesmo? Faço de tudo pra te agradar. Toquei meus braços, faço sonhar. Toque te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Perco a cabeça e queimo em seu fogo. Eu sei juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, seu presente. Hoje é aniversário da nossa parceira Ana, esposa do nosso grande amigo Nego Saudade. Quarentão hoje! Muitos anos de vida pra você, tá? Alô, nego! Abre a carteira, é por tua conta, meu irmão! Adianta! Não foge, não! Mais uma vez você vai! Ela leva! Leva o auxílio de mim! Mais uma vez! Ela levou tudo, meu irmão, até o Pix! Esperando aqui! Não pode ver o Pix que o olho dela brilha. Mais uma vez você vai. Leva! Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar. Aniversário do Bison e do meu garoto David. Música. não vai cortar minha água, hein, Moab? Vou tomar um banho daqui a pouco. Hoje eu quero te amar. Alô, Moab, é gozinho! O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me beijar. Uma flor nos cabelos. Fica sobrinha, Cezela. Hoje eu quero te amar. E no meu ladinho? Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor. Hoje eu quero te amar. Fala, Maxi! Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo. Hoje eu... Os amigos lá do Mega Edson. Fala, galera do helicóptero, vem com a gente. Me pergunta, me enfeita. Uma flor nos cabelos. Agora eu mando pro Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá. Tô passando o galego e o toquinho da Jô de Deus com a gente. Fala, Anderson. Galera do Luxo na época. E aí, Cleber Promoções. Se nenhum dos dois mais briga, o amor nunca briga, vai fugir do coração. A gente já não faz amor. Olha, empresário Fabinho Jô. Curtindo a Guarana Prefeita hoje. Obrigado, Fabinho. Hoje eu parecia um sonho. A gente fica junto. DJ Rebelde! Andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra, lembra? Lembra de tudo que vivemos. Já quer pegar o barco já? Das tardes de domingo. Mas já! Da mágica. É com a WK de novo na gramação. Por aqui! Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai, amigo bonde dos potentes. E o Ricardo lá dos talibãs. Alô, Ricardo. Não dá. Não dá. Tá sem você, não dá. Foi. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Fala pro teu grande amor. Oh, te amo. Sei que ainda me ama. Para o show. Banana Promoções. Bateu saudade, chama. Só da mãe. Eu volto pra você. Quanto outro e vai. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Tava lá no aniversário da mãezona. E meu coração pedindo. Chego lá. Pra você voltar. Lá o Toninho, o triste. Passando. E o maluquinho com a boca cheia de açaí. Tomou todo açaí do Toninho. Pega mais no sacanagem. Assim você não dá. Abra cima! O aniversário mais esperado do bairro. Eu falei, pisou, não te preocupa, não te preocupa, não te preocupa. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento só dá você. Em meu pensamento, com a família Globão, Globão. Quando a noite vem, quando sopra o vento. Olha, Brasil, é melhor. Meu amor, eu sei, só vai dar. Marijou. Em meu pensamento. Só de boa aqui, né, Mário? Mamanha, laranja. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer? As minhas charmosas! Pra conquistar. Bora, bala da Zelbe! Bora, Luane! A cada gesto seu. Juiz que tava também dando aniversário da mãezona. Na beira da piscina. Você falaram, deixa-me ir embora. Antes que eu me jogue nessa piscina. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode. Bora, Júnior! Estou atento a cada gesto seu. Mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Vai pra cima, Guamã! Vai pra cima, prefeita! Vamos lá! Eu sempre acreditei que um grande amor um dia chegaria para DJ Rebelde. Seria bom demais, traria paz, seria tudo que sonhei. Fala, meu parceiro de Ney! Tá bem com a gente! E nunca acabaria, pois teria aquela força de um amor sem fim. Vai, Aldo Bagamor! Que mudaria toda a minha vida e eu não sofreria tanto assim. Tu gostou, né? Tu gosta. Você apareceu e ofereceu amor e paz bem mais do que sonhei. Não dá em nada. Fiquei apaixonado, encantado, só Deus sabe como eu te amei. Júnior do Camarão Graúdo. Porém eu não sabia que mentia, que fingia me amar demais. Não dá em nada, isso não quer dizer nada. Meu coração partido, ofendido. Só vai dizer alguma coisa. Só quando partiu um beijo. Você brincou de amor. Aí você brincou de amor. Enquanto eu te amava, levei você a sério. Descobri que você só me usava. Me usava. Então eu disse adeus. Foi triste a despedida. Bora, galo! Porque eu já estava. Minha vida. Canta, galo. Seus beijos, seus abraços, seus carinhos, todos falsos, não vou esquecer. Sabá já gravando aí. Serão só uma partezinha do Rebelde. Porque um dia. Galera que quiser a gravação completa do Rebelde, é só vir no PV do Rebelde, tá? Amar é mais que um sonho. Estamos gravando no celular do Rebelde. Eu não tenho, apesar de você. É o celular portátil do Rebelde. Amando, eu acredito que um amor puro infinito vai me acontecer. E aí, safadão? Você brincou de amar. Você já brincou de amor, safadão? Enquanto eu te amava, levei você a sério e descobri que você só me usava. Só me usava. Então eu disse adeus. Foi triste a despedida, porque eu já estava acostumado com você. Bora, maestro! Vida. Já já o Ari do Brasil! Milagre, milagre! Eu não quero deixar. Grande amigo, sou empresário aí, né? Eu não quero virar. Empresário gago. Uma máquina fria. Lene presentes. Nem me programar. Tô esperando meu presente, Lene. Computador. Empresária Amélia. Não. Tô esperando meu pix, eu tá? Eu não quero te olhar. Alô, Amélia. Como um corpo somente. Que se entrega pra mim. Corresponde, não sente. Que se liga como videogame de amor. E aí? Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Olha o sabá, só mordeu. Eu não quero te usar, esquecer de você. Alô, sabá! Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. DJ Rebelde, DJ Rebelde. Alô, Fabrício! E aí, vai? Não, eu não quero te olhar. Como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Não, não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. E aí, Júnior da Laranja? Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero. Aí, Alessandro, vai parar. Te aquece na cama. Vai na barriguda. Ser quem te abraça, te aperta, te beija. Cadê o barrigudo? Eu quero ser teu pecado mais puro. Vai, prefeita. Eu quero ser a emoção pro. Pra dançar. A sensação mais eterna. Um, mais louca, dois, mais três. Atrevida. Comitiva lá do Bar do Valdo. É a comitiva que não quebrou na pandemia. Vamos lá! Alô, Valdo! Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Cadê aquele jaque guisado? Só sei, só sei, só sei, só sei que te queria ao menos uma vez. Meu amigo Michel e o Toquinho, a galera da João de Deus, não me vê um assim. É com a gente. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. Vai pra cima. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e senti. Aí, Fabrício! Segura! Me sei, me sei, me sei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei que te queria ao menos uma vez. DJ Rebelde! Oh, diferente, né? Tá quentíssima a quadra! Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta atenção. Olha quem apareceu, rapaz! Eu queria te abraçar. Alô, mestre! Uala, papai! Você tá bonito hoje, velho. Pra onde olham teus olhos? Aniversário, tem que vir bonito, né, mestre? Fica à vontade, mestre! Só sei, só sei, só sei que te queria ao menos uma vez. Que te queria ao menos uma vez. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. DJ Rebelde! Te via nos meus sonhos nitidamente assim. Prefeito! Como agora? Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Pensei que era meu cabo. Te procurava, te desejava. Vai pra cima! E toda noite sonhava acordar. Ele esperava por esse encontro. Já por aqui também, meu grande amigo Cláudio, do Quintal do Cláudio. O homem do Samsung, Cláudio. Eu te amei. Santa Rebelde. Fala, Júnior do Camarão. Uma explosão de sentimento. Só dos graúdos. Um grande amor no devido. Já fez aquele pix. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Família Global, aqui meu lajinho! Vivia nos teus sonhos nitidamente assim. Isso, Serginho! Hoje, domingo, tem o 0800 aqui na Guarda da Prefeita. Você não paga entrada pra vir curtir. O Naldo Júnior, Artuzinho e o Michel do Cineral e o Rebelde. Duas pessoas. Toma, tia. Que se desejam. E se procuram. E o detalhe, hein? O Serginho enlouqueceu de vez, hein? 5 Tijuca por um malte por R$20. Com esse corpo. O preço tá bom, mano. Pra quem bebe. Há tanto tempo que ao primeiro olhar. Kadosh. Sem amor. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. DJ Rebelde! Você no pensamento a insistir que eu não durma sem falar contigo. Liga, liga, liga! Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. Liga, meu amor. E ao dormir, sozinho este ver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, na impressão irá sentir o meu calor. DJ Biruta da área! Agora já te ouvi, posso sonhar. sentindo suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Pula no barco, meu irmão, dá teu jeito, vai. Como pode dois seres como nós viver assim? Louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Lazigo e o Pogue, família Boca. Vá dormir. Alô, Lazigo! E sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito. Castro da Rede Seba não vai cortar meu gado. Esse amor. Alô, Castro! E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o cabeceiro e pense nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz deste amor. Já já deu L do Franjinha! Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. DJ Rebelde! Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Pra recordar! No lugar que era de encontro, só encontro. Bora, sapadão! Desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer. Madrugada no Guamã. Que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. O homem é o perigo. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada, pros abraços de nós. Marcelinho, rapaz. E dos abraços só ficou entre os meus. E aí, Guamã? E aí, prefeito? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? As meninas da fuga. Nunca pegaram uma fuga em Rebelde? Cala a boca, cagueta. Cala a boca, boca de jambu. Deixa que elas vão se entregar, elas mesmas. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada, pros abraços de nós dois. É com a mãe. E dos abraços só ficou entre os meus braços, desamor. Cadê, cadê, cadê? Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Saudade, hein? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? DJ Rebel. Aquela coxa de retalhos que tu me deste. Tudo certinho, meu filho? Tudo beleza? Juntando pedaço em pedaço. Os parabéns. Foi costurada. Os parabéns ao Wendy do Franjinha. Serviu para o nosso abrigo. O Franjinha vai bater os parabéns. A pobreza. Toca só mais um, então. Aquela coxa de retalho. Alô, Franjinha! Está bem guardada. Toca só mais um, irmão, passar pro Franjinha. Agora na vida rica que está se vendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da coxa. Fala, meu parceiro Adinei. Fala, Adinei. Eu sei que tu não te te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, grande amigo Lima Prime, tá com a gente, alô Lima. Colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, vou caçar mais um e vou passar pro Wally do Franjinha. De lembrar da cor. Os parabéns da Franjinha. Vamos junto. Agora na vida rica que estás vivendo, o homem do Marajó, saudade. Mas como agasalho. Alô, Evandro. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, bora Cláudia no guidão, quase lembrar da cor e de quem? E também de mim. É boa, é. Vai Gladysu. Vai Guamã. Me negar seu abraço, fazendo de mim pouco caso. Porque amiga Gil Silva, a ironia e a Rai Estrela, o beijão carinhoso do Rebelde e do Franjinha. Franjinha, esse gesto, elas querem bater um retrato. Tem maneiras cruéis e tão frias, fingindo desprezo que eu sei você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Musicão, né, mano? Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Bora, Gastro! Se há meu amor um motivo, você me perdoar. Homem da Equatorial. Jamais conseguiria de mim se afastar. O que eu quero? Eu quero você sempre perto, sem tempo certo pra te ver e te abraçar. E aí, garoto David? Preciso de você comigo. Não vai dormir aí, camarão. Toda vida, meu amor, quero lhe dar. Deixa eu abraçar carinhoso, tô vendo ali um cara. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Meu amigo Giovanni, um dos melhores cabeleireiros que a gente tem no bairro do Guamá. Giovanni que viu o sucesso do Rebelde. Era o Chang, o homem que dava o Chang na cabeleireira do Rebelde, é Giovanni. Um beijão carinhoso do seu maestro. Vamos, João. Maneiras cruéis e tão frias. Vamos lá! Fingindo desprezo que eu sei, você não sente por mim. Alô, Gago! Pra quê? Se no fundo, no fundo. E além de presentes agora. Seu mundo sou eu, nada mais. Bora, Lênia! Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Se há meu amor um motivo, você deve me perdoar. O casal Gago da Pista Negra. Porque e Lene, Lene da Natura, sempre curtindo o show do maestro. Eu quero você sempre perto, sem tempo certo pra te ver e te abraçar. Abraçar com a galinha, as meninas aí, a mulher Samambaia e a Adriana. Abração a vocês, meninas. Tamo junto. Eu quero você sempre perto. Musicão.